561, autorizado a minha área, mantém São José. Ali mantém em São José, o Bono 561. Chame o controle, frequência 120, décimo 1. 208, voo. Controle, voo 1561, bom dia. Chegou 1561, contato radar na decolagem, duas via sede da EL para o nível 3 metros. Para o 360. Eu sou 76, mantenha antes do Juliette, vai aguardar a liberação da Ponte 10. Autorizada, pista 10, vento 120 graus, 059. Turno 561, situação do centro, vou direto para o Condóxico e tudo restrito para o nível 340. Afirmo, Doc, o turno 561, suba até o nível 340. Doc, vai ser 340. Controle, frequência 120, 10. Controle 908, bom dia. 189, acho que vai passar no 1300. Arbora. Sou 1881, contato da Nanda Ecológica, estou voltando nível 340 na saída do aeroporto. Passar a graça para 340, voo 189. Autorizado de chamar táxi. Chama na táxi, 1161. 1161, quantos puxadas a retaguarda para liberar a entrada do treino da Daytona Ponte 10? A retaguarda para Ponte 10, isso? Liberar a entrada do treino da Daytona Ponte na Alfa Ponte 10? Acima de 6. Gato 1161. 7886, aeronave da Gol, iniciando o pushback na Ponte 10. Ingresso com cautela no pátio. Assim que possível, ingresso com Ponte 10. O voo número 61 vai só virar o motor 2 na posição que ele já inicia o curso. Gente. Sou 1811, situação do centro, vou direto posição UTG, uniforme Tango Golf India Romeo. UTG, uniforme Tango Golf India Romeo, Gol 189. Sou 1561, número centro Recife, frequência 125.1, alternando 128.35. Confirmar, isso é posição de voo 5. 61? Sim, gol 1561, chame Recife agora, frequência 125.1 e alterna 128.35. 251.2835, graças. Boa noite, prossiga. Mike Excel Delta contra no Pátio 3, 5 Lima do Pátio 3, tem sua preservação de reboque para o Pátio Principal, logo do Pátio Principal. Da 543 para 9 do pátio principal. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, sem problema, obrigado. Sou 1-8-1-1, chamada Recife, frequência 1-2-8, decimal 8, e alterna 1-2-6, decimal 0. 1-2-6-0 é a secundária, a primária? 2-8, decimal 8. 2-8, obrigado, bom trabalho. Autorizado via parte índia, ponto de espera com Rio 118, decimal 95, ajustando 095, mesmo. Parte índia autorizado, ponto de espera de 895, 1095, 191, bom dia. Alô, Gão, bom dia, já tinha 1911. Sentina 1911. Good morning, send my copy. Please go there, Sentina 1911. Sentina 1911. To Ezeiza, flight level 400. Take off runway 10, right turn, dial departure, then fly Ezeiza. Then fly to Sierra Gulf Romeo, then up to November 857, then according to turn route. This clock 5030, Salvador departure 120.8. Sina 1911, clear to Buenos Aires, flight level 400, runway 10, right turn, up to takeoff. Dinner, departure, fly direct Sierra Golf Romeo, uniform November 857, SAT boot position, squawk 5060, and frequency 120.8. Argentina 1911, dial departure, then fly Leda position, then Sierra Golf Romeo. Argentina 1911. Send it back. Bom dia, Gol 1161, próximo pode esperar no 0 próximo. Bom dia, Gol 1161, autorizado a linhagem de decolado, estamos no 0080 graus, 59. Autorizado a linhagem de decolado, estamos no 0, Gol 1161. O hotel informa no aguardo, vai ir até o Patrício, até o Pico 9. Decolado ao 35, chame o controle, frequência 120 décimo 1. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, bom 161, cruzando 1410, decola da EL. 1811, check for transponder. Subiu para o nível 360. 360, aciona 5031, obrigado. Patrulha ligou no 1161? Autoriza. Ficando de direita, ideal seria pro de Mótima. Do 1161. É, foi entendido, autorizado. Então, vá no Mótima, gol 1161. Negativo, aguarde coordenação, gol 1161. Então, você vai aguardar, 1161. O 1161, mantenha o perfil da saída, chame agora o centro recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 35, 128.35, bom dia. Sou 3601, está autorizado o início do pushback, estou pronto para o táxi. Autorização para o táxi, está 3601. Salvador, Capatelo Mike, que até o forma o Cam do Reboco na posição 9, muito obrigado por isso. Boa noite. Delta as you all can speak to me. Now 19911 is stand 11 ready for satellite approach. Chame na sede do Pátio 3. Ok, obrigado. Chame na sede do Pátio 3. Salvador, no táxi aprovado, que é o ponto de espera da pista 0, via parte 1, via táxi Índia, ponto de espera 2, 1895, PNH 1095. Salvador, pontinho, tá 3601, pode esperar do 90, pronto. Bom dia, tá 3601, autorizado a linha de decolar, o vento 080 graus, 5 minutos. Autorizado a linha de decolar, tá 3601. Alfa Yankee Vita na escuta. Alfa Yankee Vita na escuta. Ok, deixa eu avisar agora. Argentina 1911, approve a taxi over the point, runway 10, via April 1, a taxi in India. Over the point, Hotel 118, decimal 95, QNH 1015. Via April, India, holding short runway 10, and frequency 118, decimal 95. Muito bom dia, está 3.000 hora. Código 5034, suba para o nível 3.000 na seriedade. Confirma a informação para cruzar 3.000 hora? Confirmo, acione o código 5034, suba para o nível 3.000. 5034, 360, tá? 360 hora. Argentina 1911, clear line up and take off runway 10, 080 degrees, 6 knots. Line up and take off runway 10, Argentina 1911. Salvador, as well, thank you, Victor, está pronto para ingressar para a principal. Tem o 28 autorizado, um alfa em acredito. Ok, autorizado até a ponte 8. 19911 Airborne S58, Salvador Control 100.8. 120.8, Bom dia, Argentina 1911. Bom dia, Argentina 1911. Eu sou o contato com o departamento. Level 400 on the Dinner 1 Alpha. Flight level 400 on Dinner 1 Alpha departure. Due to weather, we are turning right right now. Gente, agora de cópia, informação dela, 9277. Maravilha. Zero ônus, chama agora a Recife na frequência 1251 e alterna 128.35. Salvador, Oceania, você não vai ver isso? 5.1 está 3.0 hora. Washington November 1, para reboque da posição 1 no Romeu do pátio 3 para a posição 11 no pátio principal. Chama na saída do pátio 3, Washington November 1. November 1, cliente, entra no reboque e reportando o pátio 3 no pátio principal. Igual 9277, cópia. Prossiga na 9277. Autorizado para Serra Brava, Boa Viosca, via Pesinoma 7, Falso Soma Mike, Aperuítica na 0, até Lodove, nível de voo 380. Saio da Arbon, após voo a posição eleva, com primeira curva à direita. Transponder 5056, controle Salvador 120.8. 1911, clave until flight level 320. Thanks for flight level 320, Argentina 1911. 10, Lulude. Recola a curva direita na saída Arbor, depois voa Elefa, na zona 50-56, 50-56, controle 1208. Voo 9277. Contagiamento correto do 9277, chama pronto no patch 3, confere? Afirma, chama pronto. Argentina 1911. Argentina 1911, request to maintain flight level 380 on board. Send it back to clearance, Argentina 1911, climb and maintain flight level 320. Stand in mind, examine and maintain flight level 320, Argentina 1911. 1911, Texmo Recife Center, frequency 125.1, if unable 128.35. Have a nice day. 1241, it's enabled 128.35, 1911, what is it? Yeah, the primary frequency 125.1. 2535, bom dia, informação Delta, confere. A verte com a pessoa está cruzando a saída com controle, só um minuto. Puxa, da estacionamento, voo 9277. Voo 9277, confirme o gate. Oscar November Yankee na escuta? Oi, sim, Oscar November na escuta. Da presente posição, é possível a aeronave da Gol puxar? Você tem que passar e tem espaço suficiente para ela puxar, se só manter a posição ou não? Solo, qual a posição do Gol? Só passar atrás dele. Um minuto, mantém a posição. Solo, o avião já está passando a nossa retaguarda aqui, tá? Está passando bem a nossa retaguarda. A gente está na 5 lhama. Ah, ok. 9277 é 5, o avião calibrar autorizado. Pushback, chama para o táxi. Ok, obrigado. Eu acho que o nome é que prossiga agilizando a medida possível até o gate 11, ok? Autorizado até 11. Solo, repita, por favor. Autorizado, o rebote até o gate. Reporte finalizando. Nossa, nome é Yankee, o portão térmico do gate 1. Número 2 da Copa, por dia 9098, Delta, confere, só um minuto. E 2535, pronto, copia. Autorizado para Serra Brava, Romeu Juliette, via 2244, Teada, nível de voo 340. Decolagem, pista da zero, primeira curva à direita, saída da El Leda, após uma posição Tóquino, Tango Oscar, Kilo, novembro uniforme. Delta Oscar? Ah, corrige. Delta Oscar, Kilo, Lima uniforme, após Leda. O transpondo será 5062, controle Salvador, 120298. A saída da El Leda após o Tóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Fó. Correto, São Pronto, o Porto 3, 2, 5, 3, 5. O 9098, copia. Autorizado para Fortaleza, via Pesuma 9, Bangu, DCT Abuco. Nível de voo 350, saída borda, após DCT Frotiga, curva esquerda. Transponder 5063, controle Salvador, 120.8. E autorizado, 0 para a mesa. A morte, salto direto a Boba, a cor boba direto, agora eu posso ir para o portão 4. Correto, sobe para o portão 4, 9098. Bom dia, 251, informação Delta para Guarulhos, aqui é 390. Bom dia. 390 autorizado para Guarulhos, e depois 190 até Taubaté. Saída da El, Leda Motiva, com primeira curva à direita. Transponder 5066, controle Salvador 120-28. Ok. Salvador, Guarulhos, estamos autorizados, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, transição Mônica. Uniforme do Luno 0, setor bater. 5066 no transponder. Passa a sair no 208. Você nem tem a Delta, está na 62. Correto, chamo pronto, portão 5. Taxi Gol 19277 com 162. 3 horas e 30, alterna a confirma. 1-2-7-7, taxa aprovada para conduta espera da pista 0, via parte 3, parte 1, taxa em Índia, conduta espera 2-1-1-8-9-5, KNH-1-0-1-5. Parte 3, parte 1, Índia, 18-9-5, conduta espera da 1-0, como 15, voo 9-2-7-7. Gol 9277, bom dia, próximo ponto de espera pronto. Gol 9277, bom dia, autorizado em área decolar, 070 graus, 59. Decola Gol 9277. 2535, número 2, no setor aguarde. Solo 8, número 1, que do 2011, encerrado o reboque, grato, bom dia. Bom dia. Nós 277, decolado 215, chamei o controle, frequência em 208. 208, nós 277, bom dia.